deixe suas armas de ferro, pecador. Aqui é o alerta de volta no clamor. Pra quem só condenou, jogou pedra no Senhor. Vai entender que o homem mau não tem valor. A vida é dura no momento de dor, sofrimento, ambições, desilusões, retrato violento. Criança abusada sexualmente pelo pai. Moleque abre a janela, não enxerga mais a paz. Se sente incapaz, não vive mais feliz. Chora pelas rosas mortas ali no seu jardim. Invoca a Jesus, clama pela luz. Dobra seu joelho perante ao pé da cruz. Os loucos se conduz, vai pro crime de matraca. Demônio te convida pra laçar sua alma. Invade sua casa, bota pânico, terror. Destrói sua família, fusca a imagem do amor. Injeta na sua mente o pensamento de desgraça. Te guia no caminho, cercado de navalha. As drogas vêm de graça, os copos de cachaça. Bala que estraçalha medalhas pelas fardas. Vejo vidas que se vão. Irmão matando irmão, guerra pelas ruas, nação contra nação. Dentro da detenção, escuta o som que é de dor. Pra entender que o homem mau não tem valor. Abaixe suas armas de ferro, pecador. E é um alerta de volta no clamor. Pra quem só condenou, jogou pedra no Senhor. Pra entender que o homem mau não tem valor. Abaixe suas armas de ferro, pecador. De volta no clamor. O homem só demonstrou carregar os tambor, tirando vida e mais vida, espalhando terror. No olhar, o rancor oprimiu, conspirou contra as palavras sagradas de quem só amou. Desfez o homem sua imagem e semelhança. Não vai explodir com as bombas, matando mulher e criança. Ganância avança de extremo a extremo. Sonhos ambiciosos que matam por dinheiro. Jesus com seu discípulo sabia quem é quem. Sabia que a traição de Judas ia além. Também Jesus tá vendo, lendo os pensamentos. Conhece o coração do homem bom desde o berço. Que adianta império, enormes castelos, muitas joias no cofre. Uma vida de assédio pra quem tá de importado. Nega o pão pro sofredor. Se lembra ali de Lázaro que tanto se humilhou. Mostrou pro homem rico que no céu ele ficou. Meu povo fracassou, desandou, perdeu a fé. Mas tem que te afirmar na rocha os teus pés. Se lembra do Senhor que tanto te amou. Abaixe suas armas de ferro, pecador. Abaixe suas armas de ferro, pecador. Abaixe suas armas de ferro, pecador. Que é um alerta de volta no clamor. Pra quem só condenou, jogou pedra no Senhor. Pra entender que o homem mau não tem valor. Abaixe suas armas de ferro, pecador. De volta no clamor. Jogou pedra no Senhor. Pra entender que o homem mau não tem valor. Alerta, guiado pela Santa Trindade. Com nós, vem. Eclesiastes. Fale num debate true, a mente a milhão. Uns e outros chão cheios de má intenção. É por cifrão, não por amor. Se fosse assim, pra mim o sonho acabou. Enfim, não castelei sucesso, irmão. Nem ganhar um dia assim, ludibriar quem seja, enfim. Quanto vale pra mim o sorriso da mãe que pelo filho libertou? Perdão, e quem não era nada então? Tá firmão na missão, pregando o evangelho aos cativos envolvidos na obra. Ou do irmão que pela fé abandonou as drogas. E quantas voltas o globo dá sem cessar? E quanto vale o sonho na caneta ou na HK? Pare pra pensar, as ruas clamam por misericórdia, irmão. Quantos sonhos em vão, ingratidão vi. Pelas ruas de Osasco, tá em Mogi. Pela leste, pela sul, pela norte, pelo oeste, enfim. Semblante abatido, vida dura. Sofrimento, ter fé, entendimento. Bendiz as escrituras, suportar o tempo, o tédio, a barreira. Esperar pela fé, o Senhor. Balançar a figueira, a trilha é mesmo estreita. O inimigo vive à espreita. Parceiro, se orienta, endireitar suas veredas. Veja que a vida não tá fácil pra ninguém. Que pela fé, sei que a vitória logo vem. Baixe suas armas de ferro, pecador. Que é um